Ai, eu não aguento mais meus pais. Nem eu, eles são tão autoritários. Nem me fala, tô vendo a hora que vou desistir de tudo pra morar na floresta, igual naquele filme Os Reis do Verão, sabe? Os Reis do Verão? Que filme é esse? Você nunca assistiu? Aproveita que vai passar no Cinecom. Anota aí, é dia 9, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. E se chover, a sessão acontece no Departamento de Engenharia Florestal. Nossa, eu não vou perder! Cinecom, cinema e cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.